Fernando. 9:50, você aqui no Clube do Forró pela Tropical AM 830. Veículo Jota 488. Rádio Tropical AM 830 kHz. Rio de Janeiro. E o Clube do Forró tem o comando do Nelson Silva pela Rádio Tropical Solimões. Aí tá fé! E lembrando que hoje, a partir do meio-dia, tem estreia meu amigo Reginaldo Barbosa com o programa Reginaldo Barbosa Entrevista. E o primeiro convidado de hoje é o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Lindbergh Faria, ok? Então hoje, ao meio-dia, logo assim que acabar o Clube do Forró, fica ligadinho que vai ter estreia do programa Reginaldo Barbosa Entrevista. Você está curtindo aí o Clube do Forró, Tropical AM 830. A emoção de ser a primeira do forró. Você está ouvindo pela Tropical 830, Clube do Forró. 9:53. Tropical 830. Você está ouvindo Clube do Forró. Clube do Forró vai ficando por aqui, mas não sai daí não. Vem aí, Reginaldo Barbosa Reginaldo Barbosa Entrevista. E hoje, já aqui presente, o ex-prefeito Lindbergh Faria. Não perca, agora, meio-dia, começa o programa do Reginaldo Barbosa, tá ok? De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, programa Clube do Forró. Meio-dia, programa Marcelo Rodrigues no Tarde Show. Às 14 horas, programa Falando Geral. 17 horas, Pingando Fogo. Notícias direto da Leve. Às 18 horas, A Voz Racional. E às 20 horas, Uma Viagem no Tempo. Baú da Tropical. Quinta-feira, às 16 horas, programa Cristiane Guerra, A Voz do Povo. Segunda-feira, às 21 horas, Nas Águas de Oxalá. Às 22 horas, O Olhar da Serpente. Terça-feira, às 21 horas, Os Odus e Vodus do Candomblé. Às 22 horas, programa Antônio de Oxaguian. Quarta-feira, 21 horas, Encantos de Otu. Quinta-feira, 21 horas, No Caminho das Rosas. Sexta-feira, às 21 horas, A Hora de Exu. E no sábado, às 11 da manhã, Sambarerê. 15 horas, Animais em Foco e Cidadania. E às 17 horas, América no Coração da Baixada. Às 20 horas, o melhor programa do Rei Roberto Carlos. Sábado especial. Fiquem ligados na programação da Rádio Tropical, aqui em 830. Eduardo Hermes apresenta domingo, a partir das 19 horas, Cleiton Furacão e Jane Meire. A partir das 19 horas, é domingo, Avenida Governador Portela, 1068, centro de Nova Iguaçu, atrás do Guanabara, Bar do Hermes. E no sábado, a partir das 16 horas, João Bosco e Anne Maia, tocando todos os ritmos, Bar do Hermes. Avenida Governador Portela, 1068, Nova Iguaçu, atrás do Guanabara. Realização, Clube do Forró. Uma super novidade para você que curte a Tropical. Agora, nós temos o nosso próprio aplicativo. Isso mesmo. Digite agora no Google Play Tropical AM 830 e baixe no seu smartphone. É fácil, é leve e é estável. Nele, você pode ver e ouvir o seu programador preferido. Além disso, você pode também mandar o seu recado direto pelo aplicativo. Muito mais fácil, né? Vá agora no Google Play ou no Play Store e baixe o aplicativo. É só digitar Tropical AM 830.